sorriso e o paraíso que tive ao teu lado. Lembro a saudade que hoje invade os dias meus. Para o meu mal, lembro afinal um triste adeus. Sou agora, no mar desta vida, um barco a vagar, onde está teu olhar? Onde está teu sorriso e aquele lugar? Eu devia sorrir, eu devia para o meu padecer ocultar, mas diante de tanta lembrança me ponho a chorar. Lembro um olhar, lembro um lugar, teu vulto amado. Lembro o sorriso e o paraíso que tive a teu lado. Lembro a saudade que hoje invade os dias meus. Para o meu mal, lembro afinal um triste adeus. Sou agora no mar desta vida um barco a vagar. Onde está teu olhar? Onde está teu sorriso e aquele lugar? Eu devia sorrir, eu devia para o meu padecer ocultar, mas diante de tantas lembranças me ponho a chorar.